Começa agora a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores. O aboio, a cantoria, a ladainha, o reisado e o São Gonçalo são algumas das manifestações culturais que unem, divertem, mobilizam e cantam o saber do povo do semiárido. No meio rural, as famílias agricultoras, além de produzir os alimentos, comemoram a fartura e cantam os lamentos e bonanças do sertão. Graças à ação de pessoas e comunidades, a cultura no meio rural não se perdeu e ainda anima gerações. Para mostrar um pedacinho dessa riqueza, convidamos o Arnaldo Lima, conhecido como Naldinho da Costaneira, para contar como se faz reisado na sua comunidade. Naldinho da Costaneira é mestre da cultura griô e mora na comunidade quilombola da Costaneira, no município de Paquetá, no Piauí. Conta pra gente, Naldinho, o que é o reisado e como ele é vivenciado na sua região. Conhecido como Naldinho, é aqui da comunidade quilombola Costeira, no município de Paquetá. Dentro da comunidade eu tô cargo de presidente hoje da associação, já no segundo mandato, e faço parte do estado do Piauí da coordenação estadual das comunidades negras rurais quilombolas desse estado, com o objetivo de mobilizar, articular, fazer formação com as comunidades no resgate histórico e cultural das suas ancestralidade. E nós aqui fomos reconhecidos no estado como uma fonte cultural, por sermos guardião de várias expressões culturais do povo negro, onde o reisado é uma das mais fortes dentro dessa comunidade, envolvendo toda a comunidade. Principalmente a gente tem um trabalho com os jovens e com as crianças dentro do reisado. Então, para nós, quilombolas de Costaneira, no município de Paquetá, o reisado é a nossa base, é a nossa fortaleza. Porque manter o reisado vivo hoje é manter a memória de nossos antepassados que há cento e tantos anos atrás, há 200 anos atrás, viveram aqui, fazendo a cultura, vivendo a cultura e nos ensinando o valor da cultura para a nossa vida. Mas o nosso reisado, nós costumamos dizer que é um reisado de figurinos, porque nós temos figura no reino. E ele, assim, para acontecer o reisado, a gente vai com ali o grupo do reisado, chega na comunidade, não tem hora, pode ser cedo da noite, pode ser o amanhecer do dia, a gente chega nas portas e começa a cantar, louvando, indagando com o dono da casa, com a cantoria. Depois que o dono da casa abre a porta, aí negocia com ali os caretas, e depois que ele conversa com os caretas, ele cede o terreiro para a gente brincar. Nós temos o boi, vem o boi, vem a burra, vem o jaraguá, tem a ema, tem a veia do fogo. Tem vários passos, a gente tem o rei de figura. E cada passo tem uma parte para ser apresentada dentro da apresentação. O boi entra, dança, depois mata o boi, pasta o boi, depois o boi levanta e vai embora. Aí vem a burra, com toda uma louvação, dizendo verso, conversando com as pessoas que estão no terreiro e fazendo aquela alegria toda. Depois vem a ema, o lobisomem, o jaraguá. Quando termina toda a apresentação, aí faz o convite do dono da casa. Convida ele para o dia 6 na comunidade, que vai ser a matança do boi, que vai ter toda a festa do reisado. E a gente canta numa parte, numa hora da apresentação, a gente chama de muvuca. A muvuca é aquela música que foi ensinada oralmente pelos nossos antepassados e que até hoje a gente canta. Por exemplo, a gente vai abrir a porta, ou de casa ou de fora. E ali vai louvando. Ou de casa ou de fora, minha mãe sabe quem é. Minha mãe sabe quem é. Estamos cantando de rei, de bom Jesus de Nazaré, de bom Jesus de Nazaré. Santo rei que é homem rico, vestido em roupa de pobre, vestido em roupa de pobre. Se não fosse santo rei, aqui não tinha gente nobre, aqui não tinha gente nobre. E aí quando canta, mata o boi, depois levanta o boi. Irmão, é uma coisa encantadora. A palavra meu ama e meu ama é tratado pelo homem e pela mulher. Meu ama é o homem, meu ama é a mulher. Só nos fala no nome do dono da casa quando está abrindo a porta com aquelas cantigas que vai dizendo o dono da casa, meu ama seu Francisco, lá no céu tem seu andor, uma cadeira de ouro quando deste mundo for. Mas quando está na hora de convidar, ele só diz o meu ama, quando fala meu ama, o homem já faz o que é com ele. Aí ele fala o convite. Meu ama, coração nobre, meu ama, coração nobre, meu rei deve acompanhar. Se a palestra não foi boa, meu ama, vai queira me desculpar, porque a noite é muito custa, meu ama, nós tem muito que andar. Meu ama, no dia 6, meu ama, no dia 6, só no que eu vou matar. Venho com sua família, meu ama, neste dia é pra tá lá. Se o Senhor não puder ir, ó, meu ama, diga que eu mando buscar. Se o jacu peneirão, peneirão, peneirá, o jacu peneirão, peneirão, peneirá, e a marmita tá no fogo, no café pra gostar o mar. Eles terminam assim. E aí, quando ele diga que Dominante é o nome do boi. Eu amo no dia 6, Dominante eu vou matar. O senhor com sua família nesse dia pra estar lá. Então, quando é feita a ronda, que ela faz a visita, tira no realizado, ali o povo dá arroz, dá café, dá frango, dá porco, e ali tudo mata pro dia da festa. Então, no dia do rei, é janta pra todo o povo que vem, é aquela festa grande. Tudo é quem faz com que assim, esse povo se apega a esse semiárido, a esse porrão. Então, eles aprenderam a viver e eles vivem bem. Graças a Deus, a gente vive bem aqui. Somos felizes. A série de rádio Agricultoras e Agricultores Experimentadores é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação de Daniel Lamir e Leila Freitas. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Você acabou de ouvir a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores.